Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Estamos de volta aí ao som de Damon Albarn, que está lançando seu primeiro single, né, em sua carreira solo, o vocalista do Blur, que colocará nas lojas um álbum completo nos próximos meses e será com certeza reacionado aqui no Sucesso Pop Mix. Agora a gente confere o ótimo grupo americano Spoon, que lançou nas últimas décadas grandes discos, fez um bom show no Brasil em uma das edições do Planeta Terra, e a gente confere You Got Cherry Bomb, uma das melhores faixas desse ótimo grupo chamado Spoon. So fair, let it go on along. I could lose for good. You got that cherry bomb. Blow out that cherry bomb for me. We lost it long ago. You and me. From the spirit bomb. Brush your teeth for bed. Blow out that cherry bomb. Blow out that cherry bomb. For me. You got to know it's on your sleeve. Know it's on your sleeve. Know it's on your sleeve. Dressing gown. Get yourself to bed. Blow out that cherry bomb. Oh, life could be so fair. Let it go on and on. I could pay you tonight. Hand on your cherry bomb. Oh, life could be so fair. Let it go on. Vocês ouviram Spoon e agora o já citado e anunciado bloco especial, um módulo especial com músicas do David Bowie, tudo isso no embalo aí da exposição de David Bowie, que está em cartaz no Museu da Imagem do Som em São Paulo e que é altamente midiática. O Bowie realmente parece que no Brasil ganha a notoriedade que sempre teve na Inglaterra e nos Estados Unidos. Claro, aqui ele sempre foi um músico muito reverenciado, mas parece que agora consegue chegar e consegue ganhar, digamos, holofotes mais eu diria, pops, né, mais populares mesmo, já que a mídia brasileira tem sido muito feliz em tudo que tem cunhado e tudo que tem publicado em relação a essa exposição do David Bowie, que está em cartaz, como eu já salientei, no Museu da Imagem e do Som em São Paulo, que fica, que por sinal é belíssimo, que fica ali na Avenida Europa. Vale a pena fazer, quem não é de São Paulo, fazer essa viagem, pois a outra viagem vale mais a pena ainda, que é pelo universo do David Bowie, as roupas, enfim, os instrumentos, toda aquela onda do glam rock. E melhor que isso é a gente ouvir a Glória Kalil, que em abril assistiu a exposição, já que ela só foi montada antes de São Paulo, em uma cidade, Londres, no caso. Então estamos na frente aí das cidades americanas, das cidades alemãs, onde Bowie, por exemplo, é muito forte na Alemanha e tal, Berlim. Mas enfim, São Paulo é a segunda cidade do planeta a assistir, a poder ver essa exposição. Antes, apenas ela foi montada no Victoria and Albert Museum em Londres, e a Glória Kalil conferiu essa exposição. E na entrevista que eu fiz com ela em abril, na Casa do Saber no Rio, ela contou como foi a experiência de ter visto. E também a gente aproveita para reprisar essa entrevista porque Kate Moss chegou aos 40 anos, tem um texto com ela no Pop Mix, e é uma figura totalmente ligada ao rock e tudo, embora seja oriunda do mundo fashion, né? Como eu falei na entrevista com a Glória. Mas então, Kate Moss e David Bowie são dois personagens muito importantes da chamada cultura pop, que voltam a ganhar espaço na mídia e que são aí agora, como vocês vão conferir, dissecados por Glória Kalil. Vamos conferir então. Glória, é a sua opinião sobre uma figura que é muito ligada à música inglesa também, embora ela seja oriundamente do mundo fashion, que é a Kate Moss. A Kate Moss é um fenômeno, não é? Um fenômeno no mundo da moda, no mundo da música. Ela tem uma personalidade que transcende qualquer característica de modelo. Por exemplo, as modelos têm uma vida curta, as modelos têm que ser neutras para poderem valorizar a roupa, em geral são meninas muito jovens e tudo. E a Kate Moss já passou por todas as situações possíveis e imagináveis, continua mantendo o status, continua mantendo a força. Ela é um caso raro de alta personalidade conseguiu ir além de todas as outras modelos nesse sentido. Ela não é uma modelo, ela é uma personalidade, ela é a Kate Moss. É como se fosse uma espécie de David Bowie, mais ou menos isso, se reinventa? Eu acabei de voltar de Londres, acabei de ver a exposição do David Bowie agora. David Bowie não é brincadeira. Que tal lá no Victoria and Albert? É uma exposição grande, é uma exposição que não é muito bem desenhada, porque eu não sei se eles achavam que não ia ter tanta gente, então os corredores são estreitos, as pessoas, e tem muita gente assistindo, então aquilo atrapalha. Eu espero que quando veio para o Brasil, diz que vem, né? O ano que vem para São Paulo, que eles façam com espaços maiores, porque a exposição é fantástica. Vocês ouviram a entrevista aí que eu fiz com a Glória Kalil na época, no primeiro semestre de 2013, e que foi também ao ar aqui já pelo programa, tal, mas para quem perdeu, e como ela fala de dois assuntos aí super relevantes que já estão em 2014, nada melhor do que escutar novamente. Quem quiser escutar de novo, tá lá no site do Popmix, popmix.com.br. E agora vamos de módulo especial com David Bowie para começar. São tantos clássicos, mas para começar, Ashes to Ashes, uma das melhores da carreira do Bowie. Vamos lá. Details fall away. The shrieking top girls in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick with the planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's mind, hitting an all-time low. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Time told me who's to Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Pushing through the market square, so many mothers sighing. The news had just come over, we had 5 years left to sighing. News guy wept when he told us Earth was really dying. His face was wet, then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. A brain hurt like a warehouse, had no room to spare. I had to cram so much, everything in there. All the fat skinny people, módulo especial com David Bowie, 5 Years, que é do clássico disco, né, dali da fase Ziggy Stardust dele, ele que teve tantas fases, né, a fase Glenn, enfim, tantas fases. O Bowie realmente fantástico. Antes ouvimos Valentine Days, do disco novo, né, esse que ele deu um susto no bom sentido em todo mundo. S.O.S. abrindo essa sequência com David Bowie. No início do programa eu toquei Space Oddity, também outro clássico na voz do David Bowie. E agora a gente confere Harvard Danger com Flagpole Sita, que é um, até sobre o grunge a Gloria Kalil falou e tudo, mas essa banda é uma banda que poderia estar até naquele movimento ali um pouquinho depois e tudo, mas que não é muito associada a eles, mas o som até lembra aquelas bandas também ali de Seattle, enfim, essa música é muito boa, tem um clipe alternativo dela que é melhor ainda, vamos lá. Pop Mix. Pop Mix.